Essa menina sempre foi largata. Brigou com os pais e agora quer fugir da casca. Você tá triste, teias na tua alma. Mas o casulo é pra fortalecer tuas asas. Vai ser bom pra você. Quando tu sair, o céu será teu território. Voe pra você, seja quem quiser, faz do teu jeito. De maldade, tua armadura só cresce com a idade. Vai ser bom pra você. Quando tu sair, o céu será teu território. Voe pra você, seja quem quiser, faz do teu jeito. Deixa o para-brisa vir. Ele que vai se quebrar. Deixa tempo construir. Quando se assume.